cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Depois estamos aqui na Boa Nova a falar muito do Havemos Lá Chegar, e porque tínhamos prometido que íamos falar naturalmente uma vez mais com o João Pedro Paes a propósito deste seu sexto álbum de originais, falamos tanto do desassossego. E claro que numa altura que se houve aqui um tema que já na altura, quando o álbum saiu e reportamos ao mês de dezembro, dizíamos que era, tinha vários temas possíveis, singles, e reportávamos naturalmente isto Amor. É de facto o segundo single deste álbum, um tema bem mais blues do que o Havemos Lá Chegar, que assim era aquela malha de impacto para o desassossego. Permite-nos falar com os Zé Pedro Paes uma vez mais, ainda que seja a acesso de telefone, e perguntar-lhe, este desassossego tem neste álbum um misto, quer daqueles temas mais calmos, quer temas mais fortes, e quer temas de facto com algum impacto, com alguns riffs de guitarra. É assim que idealizou desde a partida o desassossego? Sim, o desassossego é a minha forma de estar, musicalmente falando, e há sempre o improviso, e o improviso não é combinado. Por vezes não é combinado, e se seguem, querem tudo nas opções que tomo e as atitudes que tenho musicalmente, como os riffs de guitarra, a introdução das palavras, as palavras que são propositadas muitas vezes e não tão ingênuas como foram no passado e que trazem alguma maldade, tudo isso desassossega. Começamos de novo, temos muito a fazer. Não perdi o juízo, podes ver para crer. Chega bem mais perto, abraça-me devagar. Diz-me tudo o que pensas, vamos recomeçar. Ainda naquele dia, por acaso pensei nas palavras que dizes, que sabem sempre tão bem. Fico mais desperto ao que tenho para ver. O coração aguenta, não tenho como ceder. Começamos de novo, havemos de lá chegar. Faz parte do jogo ter a força para mudar. Começamos de novo, havemos de lá chegar. Gosto desse teu jeito, esse teu modo de estar. Parece tudo perfeito quando te ouço falar. Tens essa voz elegante que faz um homem querer. O teu riso contagiante, não temos tempo a perder. E quando me vis passar, vem à janela e sorri. Levanta os braços ao ar para que te lembres de mim. Sou um homem que luta, não consegue parar. Sem medalhas ao peito, mas com tanto para dar. Começamos de novo, havemos de lá chegar. Faz parte do jogo ter a força para levar. Começamos de novo, havemos de lá chegar. Este céu é o limite, os rios correm para o mar. Havemos de lá chegar. Havemos de lá chegar. Havemos de lá chegar. Ouvimos Lá Chegar era aquele tema que veio a pré-anunciar a saída deste álbum e que, de algum modo, é um mote a um inconformismo. É um país, de algum modo, que está demasiado composto, demasiado aceito em si próprio, apesar das coisas andarem satisfeitas, que faz despertar no João Pedro Paes a vontade de que as pessoas se desasseguem e se rebelem, de algum modo. Também, eu sou reflexo daquilo que me envolve, daquilo que vejo, do que leio, do que ouço, do meu país também, um pouco. E há sempre acho que sempre tive nas canções, ou na minha forma de estar, que o amanhã será melhor. Por isso é que o refrão saiu muito normalmente, faz parte da canção e não foi posto de uma maneira para encaixar o que quer que seja. Não, as coisas saem, dizer a alguém que as coisas amanhã serão melhor. Também abordam, vai de encontro um bocado a toda a gente. Demasiado racional para entender, seja o que for. Demasiado emocional para lidar com o amor. Se as palavras simplificam o pressuposto complicado, elas também abrem espaço para o monstro fechado que há em nós. Meu espelho não é feito de vidro trabalhado, ele é feito de vocábulo, nem sempre cuidado. Não é bom guardar a raiva, convém deixá-la sair, preparando o coração para aquilo que há de vir. Pai, este que está sentado na sala, que mãe é esta que te ama e não te abraça? Que mãe é essa que te inveja e se calma? Quem é o homem que te beija e agarra? Que mãos são estas que me tocam enquanto durmo? Que rua é esta onde me perco enquanto corro? Quem são os olhos que nos espreitam no escuro? Quem é o anjo que me salva enquanto morro? Se Deus os condenasse, se a vida os levasse, se caminhos matasse, bom, tu dás, eu quero, tu és, eu sou. Vejam o que roubaram aos que venceram e lutaram pelo povo. Quem são os outros que partiram e não voltaram? Esperam a vez para renascer de novo. Se Deus os condenasse, se a vida os levasse, e se a calúnia os matasse, eu dou, tu dás, eu quero, tu és, eu vá. Se Deus os condenasse, se a vida os levasse, e se a calúnia os matasse, eu dou, tu dás, eu quero, tu és, eu sou. E eu, João, também Carlão, aqui de coração na mão, estamos juntos, sempre. Venho convidar novamente pessoas para o seu disco, venho aqui a falar uma vez mais dos Chutes, que nas conversas anteriores já aqui percebemos da grande ligação que tem para com estas pessoas, realmente com o Zé Pedro, mas em termos de convidados, para além de músicos que já iremos falar sobre eles, tem aqui, quer na voz do Fora de Vulgar com o Carlão, portanto o homem agora do projeto Algodão, quer a Mónica Ferraz, que vinha dos Mesa e hoje canta a solo. Estas escolhas têm muito a ver com os próprios temas em si, ou são questões de oportunidade, de pessoas que escolhem? Não, tem a ver, muito. Eu sempre tinha pensado que, desde o momento que fiz o Fora do Vulgar, tinha pensado que a voz seria a do Carlão, a mais indicada, porque me identifico com ele, a sua forma de interpretar, de falar e de escrita. E quer com ele e quer com a Mónica Ferraz. A Mónica canta desarmadamente bem, tem uma maneira muito própria de se exprimir musicalmente e tem uma versatilidade muito fácil de chegar ao objetivo cantado e interpretado. O copo tem veneno. Dás de beber à dor. Ainda és das loucas que vivem por amor. Tens alma pesada de quem tudo bebeu. Pareces tão cansada como se tu fosses eu. Ter, para além dos riffs de guitarra que já referiu, alguns temas bem, entre aspas, rasgados, mas é o piano. Essa sonoridade é algo que vem a descobrir cada vez mais. Eu tenho a minha forma de compor, tenho as minhas influências e não posso fugir às influências daquilo que ouço. Há bastantes coisas que me influenciam mais e com que me identifico, e outras menos, que no passado provavelmente gostei muito mais do que gosto agora, mas isso é evolução, não é? A evolução é eu querer ouvir coisas novas e ações de guitarra que me são muito, é que sou muito fiel. Gosto muito do blues rasgado, o riff rouco da guitarra, ao mesmo tempo sujo, como é o caso do Eric Clapton, Mark Knopfler e o grunge de Seattle, dos Pearl Jam e do Eddie Vedder. Isso agrada-me. São estes três, a nível de guitarras, influenciam muito. Mark Knopfler, Eric Clapton e o Eddie Vedder. O Eddie Vedder. Ora bem, mas então, aproveitamos já que falou nisto, vamos falar aqui dos músicos que acompanham neste, ou melhor, estes Assossegados. Sim, eles são a minha banda, são aqueles que me acompanham na estrada e conhecem, sabem aquilo que eu quero minimamente e claro que também respeitando os gostos deles, ouço as opiniões deles, e eles terão os seus gostos e as suas influências, e depois há uma junção, quer minha, quer deles, e as coisas, eu acho que o disco tem coisas muito interessantes e muito engraçadas, quer nos riffs do piano, quer nos riffs da guitarra e mesmo o som rítmico da bateria, acho que está há canções que se notam grande trabalho, como Fora do Vulgar, é muito difícil, é uma música muito difícil de tocar, porque é sempre a bombar e não há paragem naquela música a partir do momento que ela entra e manter aquele ritmo ao vivo, e já podemos sentir isso algumas vezes, é muito complicado e difícil. Todos os músicos habituais, portanto, temos o Fernando Tavares, a bateria, o Mário Peniche no baixo elétrico, o Rui Almeida nos pianos, o Raimond, tudo elétrico, o Sérgio Mendes nas guitarras. No entanto, vêm trabalhar ainda, no caso, por exemplo, nos Felizes e Contentes, com o Alexandre Frazão na bateria, o Mário Delgado vem participar também com guitarras acústicas, Dobre e Ukulele, Rubens Santos trombone, o Manuel Paulo contrabaixo e tuba. Provavelmente não estaremos a falar do mesmo Manuel Paulo da Aulas Namorados. Sim, sim. Há anos conhecíamos-lo como virtuoso do piano, não sabíamos também que contrabaixo e tuba. Não, claro que o Manel foi convidado pelo produtor João Martins, e o Manel é um bom músico e confio no João Martins, que eu conhecia melhor devido a trabalhar com ele, e as coisas resultaram bem. Acho que fez um trabalho digno e muito objetivo. Sim, e ele próprio também conhece muito bem o trabalho também do Alexandre Frazão. Ele tem um projeto que é o Led On, não é? Portanto, que é músicas Led Zeppelin, tocadas a ambos. E referi-me ainda do Paulo Ataíde, que vem tocar aqui vozes nos Reincidentes, não é? A estrear uma vez mais aqui no violino a Viviana Tupicova, Paulo Borges no piano Idade de Inocência e o Tiago Canticastro na harmónica. Para além daquelas duas participações especiais de que já falámos há pouco. E depois não refere aqui, gravado e bem, na produção de João Martins Ceia. O que é a ideia inicial de quando pensa em fazer um disco até aquilo que vem a sair e sendo gravado? O que é a participação de João de Pedro Paes, uma vez que letras e músicas são sempre a sua despesa, e a participação daquelas pessoas que depois vêm a granjear na construção do disco? Acho que há pessoas que eu tenho no meu imaginário e que penso antes de gravar um disco, e outras que vão aparecendo ao longo do disco. Eu tinha no imaginário que trabalhar com o João Martins, que é o meu técnico de som e que me conhece as minhas virtudes e os meus defeitos, sabe o que é que pode esperar de mim, havendo, claro, que quando se grava um disco há sempre surpresas. Agora, o Adam Kasper, que foi quem misturou o disco, que é o produtor dos Nirvana e dos Pearl Jam, do Eddie Vedder, produziu o último disco do Eddie Vedder. Eu já esperava trabalhar com ele, era um objetivo meu. Agora o Alexandre Frazão apareceu, já estávamos em estúdio, quando dissemos esta música ficava bem, o Alexandre a tocar, porque tem uma maneira muito própria de o fazer, a batida, com escovas, e o Mário Delgado também, estava nos nossos objetivos, mas nunca nada... um compromisso, nunca... as coisas acontecem, são muito de improviso e aí é que aparecem sempre os convidados. Agora que haviam convidados que tinha a cisma de pensar neles antes de entrar para o estúdio, o caso do Carlão, e sim, já tinha na mente. Agora o caso do Mário, o Alexandre Frazão aparece mesmo quase à última, como o Manel Paulo. Diziam aqui, acho que foi as vozes da rádio, diziam aqui na Boa Nova, que em Portugal quem se quer conhecer, conhece, e torna-se tudo mais fácil. Sim, é fácil trabalhar com pessoas que também queiram trabalhar connosco e que se identificam com a nossa musicalidade. Porque há pessoas que eu tenho objetivo de trabalhar, não sei se no futuro vou trabalhar com elas, porque não sei se elas se identificam com a minha música e comigo. Eu não gosto de fazer nada com ninguém só porque é um grande cantor ou um grande músico. Se não me identifico com a pessoa, não me diz nada, não há química, não há uma boa energia. E isso não faz sentido. Eu gravar tantos que eu gostaria de gravar e tantos que não gostaria de gravar. E pessoas que hoje estão em alta e que têm êxito, se me dissessem, olha, vais fazer um dueto com aquelas pessoas, ixi, não, não quero. Ah, mas eu vendo, mas eu não quero. Vieram dar-me a notícia de que tinhas chegado. Quero-te muito bem. Estás diferente e cada vez mais bonita. Vou dizê-lo a toda a gente. Acredita. Estivemos lado a lado, fomos pessoas diferentes. Haja quem acredite, estamos contentes. Estive mais perto, passei pela tua rua, fui fazer tempo. Vi-te numa janela, senti o cheiro. Ainda mexes comigo, quero ser o primeiro a dizer-te. E todos os dias és toda sorrisos. Quando estamos juntos, somos felizes. Reparado que os álbuns anteriores de João Pedro Paes, não sei em termos de vendas o que é que se concretiza, mas aparecem muito como à disponibilidade de venda, ou seja, há reedições dos seus álbuns. Isso tem muito a ver que há pessoas que eventualmente vêm a comprar agora o Desassossego, até porque, enfim, só agora se começaram a interessar pela música, que vêm a procurar os seus álbuns anteriores. Acontece sempre, é inevitável, quando as pessoas acompanham alguém e querem saber também, ou então que ficaram mais atentos ao último trabalho, há sempre a curiosidade de saber o que é que se fez no passado musicalmente. As pessoas têm sempre algo mal, o que é que ele fez no passado, porque há muita gente que não conhece. Portugal é um país pequeno musicalmente, não há uma indústria efetivamente falando, não há uma indústria como há nos Estados Unidos, como há a Inglaterra, mas apesar do país, há muita gente que não conhece o meu trabalho, porque não sou um cantor nem um músico muito popular, quando eu digo popular no sentido de televisão, e há muita gente a cantar também, e eu tenho a noção disso, e eu apareço pouco, porque também tenho interesse em aparecer pouco, e toco mais na rádio do que apareço em televisão, então há muita gente que não ouve assim tanto a rádio, e há público para a televisão e há público para a rádio, e o público que ouve a rádio, que passa a minha música, eventualmente conhecer-me-á. Então eu vou-lhe fazer esta pergunta, tendo em conta que já há, enfim, não é propriamente ninguém que está aqui a estrear-se, e é uma pessoa que já anda na música há alguns anos. Como é que um autor se consegue fazer chegar ao público? Uma coisa é para as pessoas gostarem ou não gostarem. Isso é uma fase posterior. Mas primeiro é preciso chegar a eles. Como é que o João Pedro Paes, por exemplo... A rádio tem uma grande força. A rádio, para mim, a rádio é um meio com mais força em Portugal, mais que a televisão. Eu penso, a televisão desgasta a imagem. É preciso muito cuidado como se aparece e onde se aparece. É preciso muito cuidado. A televisão... gasta, há que saber entrar e saber sair logo de imediato e depois aparecer mais tarde. E a rádio tem uma força, a rádio tem advém muito da maneira como o locutor anuncia a música, como o radialista apresenta o tema e apresenta o músico, o artista, ou quer vocês queiram chamar. A rádio tem um grande peso. A música ouve-se na rádio. E é importante em televisão, só para se conhecer a personagem e ouvir-se a apresentação do videoclipe ou a entrevista. Mas a rádio, musicalmente, a rádio tem muita força. Mais força do que a televisão, na minha opinião. Temos vidas diferentes, cada um puxa para o seu lado, olhamos um para o outro com algum desdém. Somos reincidentes, andamos com um passo desencontrado e pisamos a sombra de quem nos quer bem. Quero muito encontrar-te, dar-te a outra metade e falar-te de nós. É preciso cuidado, isto não está a dar, vamos de mal a pior. Parece inocente, atirarmos é pedra ao charco, mesmo que caia ao lado, rimos do bem e do mal. Se os outros têm má sorte, ficamos indiferentes, sentimos-nos fortes, julgamos ser os maiores. Preciso falar-te, mostrar-te a outra face e ver-te decidir. Então por que não vens? Deixarias levar-te e deixamos ir. Encontrar-te, dar-te a outra metade e falar-te de nós. É preciso cuidado, isto não está a dar, vamos de mal a pior. portanto, em relação a este álbum, vem criando, até na altura que estava a construí-lo, criar o making of. E para quem podia, basicamente, quem acedia à internet, podia ir vendo como é que este disco ia sendo criado. Nomeadamente aquilo que ia fazendo nas suas salas de ensaio, que eu julgo que é ali entre Cacém e Passo de Arcos, não é? Até em São Marcos. E há um conjunto de pessoas que o segue. Tem essa percepção que ao sexto disco já tem um público que lhe é fiel? Tenho. Não sei se tenho. Não sei. Tenho a certeza que há muitas pessoas que me têm acompanhado e que têm seguido a minha música. Tem. Mas era o que ele dizia, mas também tenho a certeza que há muita gente que ainda não me conhece e nunca me viu ao vivo e tudo bem, é o sexto álbum, ok, mas somos 10 milhões ou 11 milhões. Sim, exato. E esses 11 milhões não nem toda a gente ouviu a minha música, há pessoas que nunca ouviram, provavelmente, não é? Quando se ouve as rádios locais e nacionais, é cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas que ouvem, 3 milhões no máximo. Uhum. Sendo certo que há temas seus que acho que já que são de tal maneira transversais à nossa sociedade, que toda a gente já ouviu, que eventualmente poderão não identificá-lo assim, não é? Mas de tão cantados e estar no nosso imaginário coletivo tão, e refiro-me, por exemplo, Ninguém é de Ninguém, quer dizer, que já dificilmente escapa a alguém. Provavelmente não saberão é de quem é. Sim, pode acontecer, sim. Não ponho fora de hipótese, não. Pode acontecer. E é legítimo acontecer, não é? Claro, claro. O mundo não gira à minha volta e isto não é um dado adquirido. Curiosa a maneira como desassombrada como diz isso. Mas temos que lhe perguntar assim. Imagina que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto. Quem acha que seriam as pessoas que inequivocamente estariam no seu concerto? As pessoas que me conhecem minimamente e que já me viram ao vivo. Já fui... Eu penso que já toquei em Oliveira do Hospital. Sim, correto. Três vezes. Uhum. E há pessoas que sabem e me viram em outros sítios. Podem ser de Oliveira do Hospital, mas já me viram atuar em mais sítios. Correto. E que gostam do espetáculo ao vivo. E têm a curiosidade de conhecer as novas canções ao vivo. Vives no teu quarto com os teus brinquedos. E nesse teu espaço escondes os segredos. Contas os piratas espalhados no chão. Viajas em barcos colados às mãos. Inventas batalhas com os teus soldados. Lutas nas muralhas com fortes e fracos. Falas nos teus sonhos, das tuas frustrações. Libertas os medos, expulsas os papões. Quando cresceres, terás que aprender e vais mostrar-me que sabes contar. Se tu souberes o que hás de fazer para me dizeres que sabes jogar. Quando correres, vou ficar a ver. Mesmo que percas, eu quero lá estar. E se quiseres tentar outra vez, mesmo que venças o último lugar, és o número um. És o número um. És o número um. Ah, ah, ah. genuíno. Então vamos aqui à fase dos desafios, que é quem vem aqui ao caso fazem caso tocam, passa sempre por elas. A primeira pergunta é esta, e continuamos aqui ao nível do hospital. Está a fazer um concerto e consigo pode trazer hoje em dia duas bandas ou dois autores para participarem consigo num concerto. Quem é que escolheria hoje em dia? Em breve, sei que em breve vou fazê-lo com o Jorge Palma ao vivo. Uhum. Eu e o Jorge damos-nos muito bem em palco. Sim, exatamente, e tem temas que partilham. Onde estás tu, mamãe? Nós sem ti não sabemos, mamãe, libertar-nos do mal. Mamãe, onde estás tu, mamãe? Nós sem ti não sabemos, mamãe, libertar-nos do mal. Mónica Ferraz também, não. Mónica Ferraz é completa em palco, dar-me-nos-ia. Sim, dar-nos-íamos muito bem. Have a seat here on the ground. Have no fear, this is my home. There's no reason for worries. Oh no, let's make it a beautiful day. Muito bem, então teríamos aqui o fim cantado, tanto a duas vozes, não é? Dar-nos íamos bem. Agora, imagino que venha alguém da cena internacional e que querem dizer para o João Pedro: João Pedro, eu não quero prescindir que você participe no meu concerto. Então gostaria muito que viesse um convite desse tipo. São sonhos. Então sonho connosco. São sonhos difíceis de se concretizar, porque os mundos são completamente diferentes. Há uma pessoa que eu venero, que é o Eddie Vedder. Uhum. Eddie Vedder é só. And when the time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm. I may be dreaming, but I'm longing to belong. Eddie Vedder, aqueles que eu me identifique quando os vejo ao vivo e aos vídeos, uau, Springsteen, Clapton, Mark Knopfler, Sting, por aí, o Bryan Adams por simpatia, uma vez que já fiz concertos fiz o suporte da banda dele 9 vezes e recebe-me sempre muito bem, falamos educadamente e respeitosamente. Sim, andava por aí, há muita malta nova, bandas novas também, que apareceram agora, mas estes que eu citei são os mais carismáticos. São aqueles que gostaria, de facto, como diz há pouco, de sonhar, não é? Agora vamos aí a um desafio diferente, que já, aliás, já passou aqui várias vezes, mas queremos tentar saber o que é que anda a ouvir e o que é que gostaria de fazer. Imagino que vai haver um distributo a um autor nacional. E que chegam ao pé de João Pedro Paes e dizem: ó João, gostaríamos muito que fizesse uma versão de um tema desse autor para integrar esse disco de tributo. Ora bem, estamos a falar de que autor e que tema que faria muito, com muito gosto, uma versão? Há muitos bons autores portugueses. Há muitos bons autores que não são tão populares, nem tão comerciais. Uhum. O Zé Mário Branco tem coisas fantásticas. Exatamente. E curiosamente, o Desassossego... Desassossego é um tema que também está, de algum modo, ligado à carreira do Zé Mário Branco, não é? Zé Mário Branco é fantástico. O Fausto tem coisas muito boas mesmo. Faria, sem dúvida nenhuma, alguma coisa engraçada se me convidassem para um destes projetos, porque estou integrado, porque me identifico e já cantei com eles, os dois. E há coisas muito interessantes que eles têm, que eu tenho o meu jeito muito próprio de as cantar. Referimos a temas como, por exemplo, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? Sim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu, casa comigo, Marta, que eu contigo quero casar. Casar contigo, não me aganão, não te metas comigo, deixa-me da mão. Brutal, isto é da década de... a princípio de 80, ao fim de 70, 70, penso eu. Eu vim de longe, de muito longe. São músicas muito, muito atuais ainda, não é? São músicas que estão no cancioneiro nacional e farão para sempre parte integrante das músicas cantadas em português. O Fausto tem coisas, tem Os Soldados de Baco, que é uma música que eu me apaixonei logo. A maneira como ele interpreta. Dizem de muitas mortes e a morte. Ando a viver como soldados de Baco na terra. Nunca a paz é a paz, toda enfeitada de guerra. Como um qualquer Deus. Alguns afrouxam calados, cortados pelas gargantas. Bate sobre a terra, sobre os céus. Brutal isto. Brutal. E foge muito. E foge muito aquilo que nós cantamos, incluindo eu, sempre não tenho a versatilidade que eles têm em escrever. Eu não sou nenhum poeta. Eles são, não, são poetas, têm todo o carisma, viveram outras vidas. Pronto, e não é a questão de estar a citar os outros. Claro que eu sou aquilo que aprendo com os outros também. Não tenho nenhum problema em admitir que os outros são melhores. Agora, que sejam melhores com categoria e que não sejam melhores só por serem. E estes são, como o Palma. O Palma escreve desalmadamente. Não se repete. Se você reparar nas músicas dos Jorge, as letras, os textos, são todos diferentes. Todos. Todos. E é isso que estes têm, estes cantautores têm de bom, como o Zeca Afonso tinha de bom. Que escrevem, falam, eles falam e não fogem um bocado ao pop. Isso faz falta às vezes, fugir um bocado àquela música pop que passa muito e sempre e satura, porque a letra fala daquilo e não foge dali, e estes fazem-no muito bem. É efetivamente aquilo que vem a designá-los de poetas. É a única maneira que temos identificá-los, é que são pessoas que fazem as coisas com maestria, não é? E que têm música que, além de intemporal, é atual. Sim, são poetas autênticos, não é? Não, são, têm outro nível, pá. Viveram outras vidas, leram outras coisas, passaram por outros tempos, e isso fez-los crescer e amadurecer. Hoje chego mais tarde a casa, que esta noite vou ficar a beber. Finalmente dei-me conta de que é preciso viver, levar a vida com toda a calma, pensar naqueles que nos fazem sorrir, deixar para trás o que não me faz falta. Vou animar a malta, vou-me divertir. Talvez o filme ainda esteja a meio, há muito para ver. Escolho um enredo que julgo ser certo, sigo em frente. Tela branca à minha frente, onde posso e quero pintar as minhas cenas, todos os temas, os meus dilemas, todos os olhares. esconder. Esteja a meio, há muito para ver. Escolho o enredo que julgo ser certo. Sigo em frente, não tenho nada a perder. Estamos a chegar ao final da nossa conversa e não queremos sair sem perguntar ao vivo o que é que o desassossego traz de novo para quem venha à procura de que tenha visto um espetáculo seu há 3 anos e hoje venha ver após este desassossego. Será diferente, não? Estamos com mais maturidade na forma de tocar ao vivo, de apresentar as canções, temos mais atitude. Uma atitude legítima e que faz parte daquilo que aprendemos e como queremos estar e como olhamos para o futuro, a nossa maneira de lá chegar, sem também esquecer aquilo que já fizemos no passado, mas querendo evoluir de uma forma saudável e muito legítima. Para sempre juntos, finalmente prontos, vamos vaguear. Acendemos velas, abrimos a janela, deixamos entrar o ar. Sabes tão bem que quero ser. Tenho-te aqui para me adorar. Conheces os sítios onde vou, espero que me venhas buscar. Não fomos à guerra, passámos à reserva, fizemos a nossa paz. Somos namorados, um pouco envergonhados. Estamos de cá andar. Se não estamos para ninguém, deixamos tudo acontecer. Diz-me no que estás a pensar. Deves ter tanto que dizer. Orgulhosamente saímos pela frente, temos a alma a arder. Contamos pelos dedos, dormimos em segredo. Gosto tanto de te ter. Se tu quiseres, serei alguém que contigo quer ficar. E amanhã de manhã cedo, os deuses estão para chegar. Fica mais um pouco, vivemos como loucos, sentimos o corpo a quebrar. Já fizemos muito, envelhecemos juntos. Vamos continuar. Estamos a falar 3 meses após o lançamento deste álbum. Eu que lhes permito perguntar assim, em termos ao vivo, quais são os temas que as pessoas já não precisam de ouvir? 4 temas muito fortes no disco, 4 a 5 temas que têm potencial para tocar nas rádios. E o Isto Amor, o Havemos Lá Chegar... O Isto Amor é uma música mais fácil do que o Havemos Lá Chegar, uma música que vai direto à alma, pelo que diz, pelo, da forma como é cantada. A outra é uma música mais folk, mais menos comprometida. E esta é uma música mais, mais de sentimento. O Isto do Amor. Tremer o chão, na parede um quadro desenhado à mão. Guardo a fotografia onde tu sorris. Uma muito antiga, pareces feliz. Fora da estante está um livro teu. Tantas vezes lido, arde até ao fim. O sol já vai baixo, faz a paisagem calma, quer adormecer. Isto do amor é um caso estranho, sei bem o que dou, não sei o que tenho. Say you. estás à espera de quê? É um grande tema também. E uhum. estás à espera de quê? Provavelmente será um dia um potencial single e fará parte de alguma de algum genérico, de alguma novela, não sei, mas uhum. não sei. Mas tem potencial. E o fim, o dueto com a Mónica Ferraz é muito consistente e muito credível. Andamos aqui a apostar neles todos ao longo desta semana de destaque. João Pedro, muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade de falar connosco. E claro, obrigado. Vamos marcando encontros sucessivos conforme vai havendo trabalhos novos. Obrigado e um grande abraço para vocês. Estás à espera de quê? Fiz-te este convite. Estou de braços abertos para poderes entrar. Não perguntes porquê. Porquê é que estive à espera? Acordei mais cedo, quis ver o dia chegar. Hoje sonhei que via o mundo virado do avesso, tudo ao contrário. Queria acordar. Houve alguém que o pintou com todas as cores, até parecia tão natural. Quero o contrário. Sigo em frente, seguir os meus sonhos. Cheios de gente, não fico à espera de quem já não vem. Há quem me queira como te quero, e tu sabes bem. Estás com medo de quê? Faça perguntas e te peça as respostas que tu não me queres dar. Fica perto de mim, estou apenas cansado. Fico bem a teu lado, gosto de ver-te sorrir. Hoje sonhei que via o mundo virado do avesso, tudo ao contrário, nem queria acordar. Houve alguém que o pintou com todas as cores, até parecia tão natural. Quero o contrário. Sigo em frente, seguir os meus sonhos, tão cheios de gente. Sei que o tempo já não pede pressa, que as nuvens ficam entre o céu e o mar. Já só me resta a minha consciência, porque este é o meu lugar.